Rangers! What? 10 Red Rangers? Well, what are we waiting for? Let's do it, guys! Who up the top? Eu sabia. Tinha sonhado com isso. E aí, galera? Tome! Dessa vez não lutarão sozinhos. Estamos aqui para lutar com vocês. Honraram todo o legado que deixamos em suas mãos. Estamos todos orgulhosos. Obrigado. É uma honra conhecê-los. Ah, a honra é toda nossa. Por que não vão na frente? Prontos? É hora de morfar! Vai, vai, Galhador! Prontos, Rangers? É hora de criar uma nova lenda! Fala galera, bem-vindos à quarta edição do nosso podcast sobre Power Rangers, o Morphcast. E no episódio de hoje, no podcast de hoje, nós vamos falar sobre o elenco lendário de Power Rangers. Hoje que já passamos aí a data de exibição do episódio final de Super Mega Force, a tão esperada batalha lendária dos 20 anos, mas será que essa batalha lendária é realmente lendária? Valeu a pena a espera? Será que Tommy salva o episódio todo e a temporada por completo? É o que vamos discutir agora nesse podcast. E eu tenho aqui como convidados o nosso querido João, do blog Interruptor Nerd. E aí, de boa? Temos aqui a Vanessa, que vocês já conhecem. E aí, gente? Também o Renanzito, o nosso pequeno notável. E aí, galera? E hoje, como participação especial, e eu espero que fixa, o administrador da Força da Zoeira. O Breno. Fala aí, galera, beleza? Beleza. Comigo tá tudo bem. Rapidamente, Edmar. Aí, ó, seu comentador filho da puta, é pra ele que você tem que pedir pra você bloquear. Não é pra mim, seu filho de uma desgraçada. É, ó, é ele que você tem que ir lá na encher o saco dele. Faz um fake aí, vai lá na página encher o saco, filha da mãe. Não monta um blog pra falar mal, seu bosta, seu arrombado. Eu não lembro o nome do cara. E, bom, quem comentou lá no post que eu fiz lá e quem comentou lá também no blog Interruptor Nerd, nós vamos estar lendo, é até meio telemarketing, nós vamos ler os comentários de vocês, né, o elenco lendário que cada um escolheu, e se você escolher uma merda, a gente vai zoar você. Bom, vamos falar do episódio final de Power Rangers Super Mega Force, que do nada apareceu na Netflix, bem no dia que foi exibido nos Estados Unidos, apareceu na Netflix dublado, e bom, foi a mesma versão que apareceu na França, no Reino Unido, e apareceu também nos Estados Unidos, uma versão resumida de 23 minutos, nós esperamos aí domingo, segunda, não apareceu o episódio estendido, então nós vamos falar da versão para a TV, tá? O episódio lendário, muitos já tinham assistido, mesmo sem legenda, outros conseguiram assistir dublado. E eu queria saber de cada um o que vocês acharam desse episódio lendário. Queria saber primeiramente do João. Eu vou tentar descrever da melhor forma possível. Sabe quando você vai na balada e encontra aquela mulher ultra gostosa? Demais! Aquela mulher que você... Nossa, só de você ver ela, você já fica, tá ligado? O Renan tá aqui, eu não posso usar o termo que eu pensei. Vai pra cima da mulher, vai pegar e tal. Quando você leva ela pro quarto, ela é um demônio. Então, caralho. Essa é a definição da Guerra Lendária. Guerra Lendária é uma vida rouca da vida. Não fala da vida, não, que o João tem um certo... Não, mas ele falou de demônio, então... É a vida, demônio. É basicamente isso. Você acha que você vai pegar a Kira e você encontra a vida na sua frente. É basicamente isso, a Guerra Lendária. Sim, meu amado. Meu Deus do céu. É, João, tu esperava algo diferente do episódio? Eu esperava algo bom, cara. Eu não tava querendo uma... eu sabia que não ia ser espetacular. Eu não... eu queria o Tommy negócio... tava lá, tu queria o Tommy. Que se foda o Tommy. Na boa, aquela ceninha dele lá, é, que o produtor viu o espetacular Homem-Apanha, que ele tira a saba do cu, né? Porque não tem explicação nenhuma pra aquela porra. O poder do Ranger Verde também ele tira do cu. Se a gente for pensar, o único poder que o Tommy teria que usar é o poder Zell, que ele nunca perdeu. Caralho, começou a escavação na história. Puta merda, velho. Que cu, velho. É, aí o Dragonzord tá estacionado no mar até hoje. O Dragonzord tá lá dormindo, cara. Sabe o que é mais engraçado? É que na, nos créditos aparece o Tommy como Ranger Branco. Ah, Saban. Nossa, eu nem reparei nisso. Saban. Ele aparece como Ranger Branco, né? Naquele vai salvar o menininho. Uhum. Aparece o capacete do Ranger Branco. Aí você fica assim, peraí, esse filho da puta vai virar branco e depois vai virar verde? Por quê? Vai acabar a pilha do poder do Ranger Branco? Olha, eu vi o My Morphin Life... Que fizeram o maior estardalhaço, colocaram várias notícias, falando que esse episódio de My Morphin Life do Jason David Frank ia mostrar cenas extras de Super Mega Force, não mostrou merda nenhuma extra. Mostrou o bastidor daquilo que a gente viu na televisão, tá? Essas últimas semanas, trabalhou-se muito com rumor e boato. Olha, eu acho, o pessoal tá falando que vai ter isso aqui, o pessoal tá falando que vai ter aquilo ali. O pessoal tá falando que a produtora, a dubladora chamou os dubladores reais dos personagens. É muito boato e não aconteceu metade dessas porra. O único boato que aconteceu é o episódio estendido mesmo. Porque o episódio principal é esse, é pequeno, é curto, é mal editado. Muito mal editado. Mal editado é a definição de Mega Força e Super Mega Força, né, cara? Consegue ser mal editado do que o nosso, até mais do que o nosso podcast, cara. É um corte de cena birolesco no barato, fora que a versão dublada ela conseguiu ser pior. Pior do que a versão original em termos de dublagem, de entonação, cara. O Super Mega Force em si foi muito mal dublado. Foi muito mal dublado. É um bagulho sem empolgação, cara. O episódio final cagou e sentou nas vozes dos lendários, velho. Arrumou voz pra todo mundo. Até a voz do robô guerreiro mudou, cara. Cara, eu não vi o episódio dublado. Mas eu vi uns 3 ou 4 episódios de Mega Force e Super Mega Force. Na boa, parecia dublagem de Blue Dragon, cara. Ó, o que eu queria que tivesse mais no, na batalha era uma batalha. Ah, vá, é mesmo? Simplesmente enfrentaram os inimigos normais e acabou o episódio. O que eu queria que tivesse era batalha, realmente. Porra, a gente acompanhou aí séries Disney, cara, que tiveram batalhas finais fodas. Dino Trovão, por exemplo, SPD, vocês podem não gostar de alguma série, mas as batalhas finais finalizaram... A luta de samurai foi melhor, cara. Muito? Foi muito preguiçoso. Até o episódio final de Força Mística com eles, eu que era magia, foi melhor. Então, os idiotas ainda estão vivos, é? Ah, mas não por muito tempo! Errado! Esse planeta é nosso e não vamos nos render! É o que vamos ver! Bom, Eu dou uma nota pra esse episódio, uma nota 7, assim como eu dei uma nota 7 pra série inteira. O episódio final não salvou a temporada, o episódio final só fez uma finalização, mal finalizado ainda, por sinal. Cara, por que o TJ aparece em dois lugares ao mesmo tempo? Dois lugares? É, porque ele aparece como Turbo Vermelho e Space Azul. Bom, aí vai a minha teoria, vou dar uma de João aqui. Opa, vai. Vocês se lembram, em Turbo tinha um episódio que tinha os androides, né? Os Rangers androides, alguma coisa. Os Rangers robô. Isso. Então vai ver que o TJ de vermelho ali era aí, os androides. A minha teoria é muito mais simples. Foi mal editado, né? O Mighty Morphin verde não apareceu lá na porra da montanha junto com os outros. É, eu achei estranho isso quando caralho, eu vi esse episódio. Só apareceu lá embaixo. Aí o Noah. Nossa, Tommy! Não, pô, é porque o Tommy tá idoso ali. O Tommy tá idoso, não consegue subir. Ó. Eu vou perguntar pro Breno agora, aproveitando que ele tá falando. Fala aí do que tu achou do episódio, da dublagem, enfim. Ah, cara, a definição aí do João foi a melhor possível, né, cara? Tu sabe que eu esperava uma obra de arte. Não, mesmo sabendo que essa nova saga é uma porcaria, eu sabia que não ia ser tão bom, mas eu não pensava que ia ser tão ruim assim, entendeu? Mas temos que admitir, a Sabo, por pior que ela esteja fazendo as séries, ótima no marketing. porque ela fez todo mundo ficar doido nessa porra. Já começou na divulgação do elenco lá de Mega Force, que soltaram lá uma imagem da Guerra Lendária. E foi 2 anos, a gente espera, e sai isso que foi aí. É, foi um hype, foi uma expectativa de 2 anos, a gente lendo notícia, rumor, boato. E sai essa coisa cagada, mal editada e mal feita, que não representa os 20 anos de Power Rangers. É a trollada lendária, né? Trollada lendária e o adjetivo que vocês quiserem colocar. É, o que que tu esperava de diferente no episódio? Ah, cara... Tudo? Quase tudo, né? Começar a cena deles morfando, cenas novas, com efeitos novos, mais lutas, né? E não teve nada disso. É, faltou uma morfagem nova, isso eu senti, porque no Sentai, quando eles têm os encontros especiais, rola sempre uma morfagem nova super foda. Uhum. E era pra ter também uma... mostrar como os personagens se conhecem, por exemplo, tu vê ali o Demo e o Ash, como eles se conheceram, velho? Eles aparecem do nada ali. Eles chegaram até ali. E o Demo não fala porra nenhuma. É, nessa versão da televisão que todo mundo assistiu, realmente... O Mike e a Emily estão ali de graça, porque tanto faz, tanto fez. A Carone que é foda, não deu uma palavrinha sequer. Ok, uma pergunta, o que que a Carone tava fazendo lá? Carone tava lá, tipo, pra dizer que ela tava viva. Ok, ela devolveu os poderes pra Kendrix. O que que ela tava fazendo lá? Sabe Deus. Só porque ela é mais gostosa que a menina lá com o nome de Vernon? Sem dúvidas. Agora, cá entre nós, o Saba é muito burro, porque... A menina que faz a Kendrick não pôde participar, porque ele não botou o Casey que já tava lá. Verdade. Eu ouvi falar um comentário da galera lá, eu ouvi falar que rolou uma certa proteção pra galera da Saba em relação à galera da Disney. Ah, eu não sei se isso é verdade, esse negócio de conversa de bastidor, a gente só lê em fóruns, mas parece que rolou uma certa preferência pela galera Saba do que pela galera Disney. Que é ridículo, né? É compreensível, na verdade. Pode ser ridículo, mas é compreensível. Nem que a Disney tenha algo parecido, né, no Drive. O que que tu achou da dublagem? Tu que eu sei que é um cara que entra nos bastidores da dublagem, conversa com os dubladores, tem um acesso mais folgado a esse negócio de dublagem. O que que você achou das vozes da equipe lendária? Eu já vi muito fã dublagem muito melhor do que essa. A dublagem de Super Mega Force. Ficou mal. Ficou ruim. O áudio ambiente é ruim, as vozes são ruins. A Gia tem voz de 6 anos, pô. Nunca vi isso na minha vida. Eu tenho a impressão que eles dublaram via Skype, né, cara? Não, eu tô falando na moral, cara. Depois vocês analisam, tipo assim, a gente gravando assim, tentando lembrar a frase, e a gente põe impostação do personagem, eu fico imaginando que é mais ou menos assim que eles gravam. Eu adoro dublagem, eu sou fanboy dublagem, defendo. Também. Mas essa tá uma bosta. Eu gosto de dublagem, mas cagaram e andaram. Power Rangers sempre foi exemplar em dublagem. Na época da Herbert Richards, Power Rangers era um exemplo em dublagem, cara. Eu tiro pela dublagem de Super Samurai. Foi feito na BKS, não foi tão ruim assim. Não foi. Muitos julgaram, mas eu achei que foi, tava aceitável ali. A BKS é foda. Ninguém gosta de trabalhar na BKS. Todo mundo fala que eles são muito maltratados na BKS. E o engraçado é que estão dizendo que Super Mega Force não foi dublado na BKS, né? Até que isso daí o Breno me falou, eu fiquei com a pulga atrás da orelha. Foi dublado por Skype, eu tô falando sério, cara. Mas a voz da Gia ou da Emma, uma delas é a dona da BKS. Eu tenho certeza disso. Eu esqueci o nome da dubladora, mas eu sei que ela é a voz. Quatro, que a gente não sabia aí. É a minha lá, Alencar, se não me engano, sobrenome dela. Só que é Alencar. Fala das vozes aí, o que que você... Olha, na Batalha Lendária tem vozes ruins, quase todas. Eu só tiro a da Cassie, que ficou boa, do TJ. Peraí, então, o TJ foi dublado pelo Felipe Grinan. Eu acho que é assim que pronuncia o nome dele. Se eu tô pronunciando errado, desculpa. Então, eu falei com o Felipe Grinan meses atrás, ele disse que ele não tinha nenhuma regra sobre dublar na BKS. Ele deu a entender que era só chamar ele e não chamaram. Não chamaram? Nossa! Ah, olha aí. Cara, sério. Polêmico, podcast polêmico. Dois dubladores de Power Rangers importantes. Não, porque se ele só disse que, Paulo, que era cara. Só chamar ele... Que ele não tinha nenhuma regra, então não chamaram. Olha, alguma coisa aconteceu errado aí na. Não sei se foi orçamento, não sei se foi tempo, eu não sei se foi direção. Acho que é má vontade. Eu aposto que foi a direção de dublagem que cagou aí na série. Acredita que eles tinham um certo prazo pra entregar tudo dublado. Pô, velho, mas não é possível, os caras têm participação de 3 segundos, velho. Sei lá, cara, manda pro Rio de Janeiro, manda um representante, cara. Paga o filho da puta, não precisa nem mandar o cara viajar. Manda um representante, só com um trechozinho que o cara tem que fazer. Fala, por favor, grava isso aqui pra gente. Ó, você vai receber normal, mas grava isso aqui pra gente. Pra ter um negócio pros fãs, cara. Tudo bem, você não vai passar essa porra na TV, os fãs não querem ver. Mas quem é fã de verdade, compra a porra do DVD e quer ter a merda da dublagem. E a qualidade já tava ruim mesmo, dublava no Skype mesmo e mandava pros caras, pô. Puto, dublaram a série inteira no Skype, porque o último episódio não pode? Se ela tem novos poderes, vamos mostrar nossos poderes lendários. Mais Morphin vermelho. Modo patrulha, preto. Modo prisma, verde. Modo relâmpago, azul. Modo supersônico, amarelo. Super Mega Force. É, Vanessa, fala aí, Vanessa, o que você achou dessa bagunça lendária aí? Eu detestei, eu não... Tinha personagens que eu gosto bastante, mas não gostei, eu achei uma bosta, eu achei totalmente desnecessário, sério. Foi ridículo, eu não gostei. Outra coisa que eu esqueci de falar, fala. É que se vocês forem escutar a Guerra Lendária, o robô guerreiro aparece lá do nada. Sim. E ele tá com a voz do professor Butler lá, aquele professor com cara de rato. Tá com a voz dele, gente. Nossa, gente, eu não tive coragem de assistir isso dublado, desculpa. Beleza. Aí parece que o professor Bully no episódio antes desse, no penúltimo, tá com a voz do Tenso. Meu Deus! Muito abacalhada. Que pariu, gente. Muito abacalhada. Que bom, isso? O que você mudaria, Vanessa, então, nessa bagunça aí? Tudo? Tudo? Praticamente. Eu acho que ficou sem sentido porque eles mataram o Imperador. Qual seria o sentido da batalha? Caramba, matou o Imperador. Foi ridículo. E só os dois, né? Que derrubaram os outros. Foda-se, fica lutando aí. Fica sendo burro de carga. Que a gente vai dar conta do chefão. É, tipo, o bagulho acabou ali. Acabou ali. Ah, tá, aí vem o exército. A gente não vai conseguir matar os Xbox. Passaram a temporada inteira matando Xbox, caralho. No primeiro episódio mataram mais de 1 milhão. Pior que é. Para, eles estavam exaustos, eles não iam conseguir mesmo. Ai, que ridículo, sério. Foi desculpinha. E foi totalmente desnecessário. Uma batalha lendária pra eles ficarem lutando contra os Xbox, tipo, sério. Isso foi batalha lendária? Sabe o que eu acho que eles podiam colocar essa ceninha vagabunda no meio, mas sabe o que eu acho que faria um pouco mais sentido? Tinha essa invasão de Xbox, eles começavam a lutar, eles apanhavam, apareciam os Rangers lendários. E eles ajudavam a derrotar pra abrir caminho pros Rangers irem pegar o Imperador. Ia ser uma merda? Ia, mas ia ser um pouquinho menos pior do que a Batalha Lendária, que é o finalzão da porra toda. Falta de investimento. Falta de investimento é uma merda mesmo, porque eles não queriam gastar dinheiro gravando novas cenas. Então o que que eles puderam chupinhar do produto japonês, eles sugaram. É, infelizmente é isso daí. É o que eu falei o ano inteiro. Foram contra mim, eu falei, o pessoal da Saban está com preguiça, o pessoal da Saban está mal editando. Esse negócio de utilizar Sentai é preguiça de edição. E foi o que aconteceu, cara. A gente viu aí no episódio final. Tudo esse foi diretor, se o Jonathan, a gente sempre faz isso, ele é muito preguiçoso. Toda temporada que ele trabalha de Power Rangers é uma preguiça do caramba. Ele sempre usa muita coisa do Sentai. Não que não seja óbvio usar, tá? Vou deixar aqui bem claro no podcast onde vocês comentarem. Não que seja, não, mas tem que usar, realmente, tem que usar, mas cara, você contrata 10, 11, traz os caras de uma viagem e grava, tipo, poucas cenas com os caras, você tira os caras dos Estados Unidos, leva pra Nova Zelândia e grava meia dúzia de cena com os caras, não tem nexo, entendeu? Era mais fácil colocar dublê e eles dublarem lá nos Estados Unidos mesmo. Pega minha mão. Tudo bem. Eu vim te ajudar. Eu não alcanço. Eu tenho muito medo. Segura nisso aqui. Vamos. Isso aí. Bom trabalho. Cuidado. Eu peguei você. Renan. Tua opinião, cara. Tua opinião, eu sei que você adorou a Batalha Lendária. Adorei. Sei que você amou a batalha lendária. Porra, eu tava esperando muito, tá? Não vou pra falar da Carone. Ai, meu Deus. Sem sacanagem. É, de julho pra cá, né? Eu fiquei. Eu ia no Mega Power quase todo dia pra ver se tinha novidade nova dessa porcaria. E eu pego na internet pra ver essa porra, e sai aquela meia dúzia de cena de Hero Great Battle, aí vai eles, aí tipo, só aparece cena de Mega Force, não mostra cena nenhuma dos carinha velho lutando, só mostra de Gokaija, aí porra, isso daí, deixa. Você não gostou de nada do episódio? Não. Você viu dublado? Não. Beleza, menos um pra ter o pau na dublagem. Aqui também. O que você mudaria? Qual seria a sua batalha lendária? Não, eu mudaria o elenco. O elenco. Já vou perguntar pra vocês qual é o elenco. Mudaria a história muito, muito, muito mesmo mudando. A história é muito superficial, tipo, vamos se reencontrar pra quebrar um milhão de robôs. É, tipo isso. E também as cenas, que não teve nada, né? De novo, praticamente. Entendi. Bom, acho que a opinião de todo o grupo é a mesma. O episódio foi ruim. O episódio seguiu a temporada, né? Que a temporada começou de uma forma, se arrastou de outra e terminou da pior possível. A temporada não é ruim no total, tá? Ela não é uma temporada nota zero, mas é uma temporada que foi feito um marketing gigantesco em cima e essa expectativa se transformou em qualquer coisa no final no passar dos meses. Eu acho que a melhor definição que eu percebi até agora é que a série é ruim, ela é fraca, na melhor das hipóteses. Eu discordo do Edmar, eu achei a série fraca. É, se for contar toda a expectativa que foi colocada nela, ela é uma série muito ruim, pelo tamanho da expectativa que foi colocada. Ela por si só ela é uma série fraca, mas whatever. E pelo que deu pra notar aqui nesse pequeno diálogo, aqui, nesse pequeno papo, saudoso e gostoso de se ouvir, é que por mais que a série seja ruim, que o episódio final seja ruim, com a dublagem de merda, ela vai ficar pior. Agora, cá entre nós, aquela voz do Orion, pelo amor de Deus, não combinou nada. Onde que tiraram aquela porra daquela voz, velho? Puta merda, velho. Do mesmo lugar que o Batman tira o escudo. Eu lamento pela perda dos Zords. Como estão todos? Já estivemos melhor, mas estamos bem. Essa é a nossa hora mais negra, mas eu tenho fé em vocês. Propus lá no grupo Ranger Stage Online, né? Eu fiz a criação de um tópico lá, perguntando pra galera lá do grupo qual seria o seu elenco lendário. O que, que você mudaria na escolha da Saban? Ou você mudaria todos, ou você tiraria algum, ou você escolheria um Ranger que apareceu lá, só que em outra temporada. Quero dizer pra vocês que estão escutando o podcast que a campanha da Band lá deu certo. A Band voltou a passar essa porra desse Power Rangers aí. Ah, eu tava vendo que estão fazendo campanha pro Danilo Gentili entrevistar o Charivan lá, né? O Spielberg, sei lá. Ah, os dois. Ah, é? Verdade. Bacana. O Josh Atari fez os dois, então é bacana. Tô pensando da gente fazendo a Força Brasileira pra entrevistar o Glenn também, pô. Ele vem pro Brasil agora em dezembro. Pô, por que vocês nunca. O Edmar não tem o e-mail do cara? Por que vocês nunca tentaram fazer uma entrevista via e-mail? Calma, ele tá gravando a porra do seriado dele, cara. Pô, calma. Tem uma vontade de ver esse seriado, eu não acho, cara. Não tem pra baixar. Ele já me perguntou, eu falei, não existe isso aqui pra comprar. Mas eu falei, se você souber de algum lugar que exporta pra cá... Se você quiser trazer uns DVDs pra também, cá, né, pra gente upar... No final do ano, ele vai vir aqui pra São Paulo. Eu não sei se ele vai passar em Santos, tá? Eu tenho que perguntar pra ele, porque a família dele também tem aqui em Santos. Mas final do ano ele veio pra São Paulo. Então final do ano ele tá mais sossegado, que são as férias dele. Então eu vou tentar fazer essa entrevista com ele aí. Pô, cara, o pior é que eu tenho uma curiosidade de chegar pra ele e perguntar assim, velho, você comeu muita menina na época que você era Power Ranger, velho? Você comeu muita menina? Tem que perguntar também se a Kira é tão bonitinha, super perto, tão gostosa. O Glenn fez um puta de um favor pra gente, foi aquele vídeo lá dele falando em português e morfando, cara. Aquilo foi... Aquele vídeo foi foda. Cara, eu achei muito bacana. Foi sensacional, mas... a humildade em pessoa dele, cara. Eu tenho um pequeno problema com esse vídeo, cara. Ah. É, eu vejo ele falando em português, minha cabeça é pra voz do dublador, cara, é automático. Bom, vamos lá. Bom, essa semana aí foi bastante agitada. o nosso grupo, né, o Ranger Stage Online e a Força da Zoeira completaram um ano de vida. Mentira que o grupo tem mais, mas como eu perdi a data, então valeu como um ano essa semana aí. O Glenn falou em português com a gente, mandou oi pro Brasil, oi pra gente, parabéns pra nós. Tivemos o episódio da Batalha Lendária dos 20 anos de Power Rangers, o fim de mais uma temporada de Power Rangers. Um teaser da próxima temporada de Power Rangers, que vai ser a Dino Charge, com novos produtores, novo elenco, etc. E eu perguntei no grupo, né, qual seria o elenco lendário da galera. Eu queria saber de vocês, de cada um de vocês, quais seriam os 10 que você, por exemplo, no papel de produtor, quem vocês escolheriam no lugar do que a Saban fez? Vou começar pelo João. Bom, o primeiro é meio óbvio, né, já que ele é meu Power Ranger favorito. Puta, Andrews. Quem é o seu? Quem é o Jedi? Quem é o pica das galáxias que salvou o universo? Acho que também é a escolha do Breno também, né? Sim, sim. O Andrews é o melhor. Se você quer putinha do Tommy, fudeu no cu. Já começou a xingar. Só vou falar. O Andrews é foda. O Andrews é o melhor corrente da história. Eu botei ele na minha lista também. Porque o Andrews é foda, cara. O Andrews é foda. E ele não precisa virar um milhão de corrente diferente pra ser foda. Foda sendo só um, velho. Exatamente, ele tem uma espada broca, velho. Ele é foda, ele é rei. Você podia colocar ele mesmo ele gordo pra caramba lá, desenhando gibi. O Andrews é foda. Em segundo lugar, eu colocaria o Jason. Porque é o Jason, cara. O Jason é bacana, o Megazord dele é foda. Ele, pô, eu sou a favor do poder gordo no universo Power Ranger, cara. Com essa declaração do Andrews, a gente já pode terminar o podcast. Não, peço. O Andrews é o melhor de todos, que a gente... Vamos lá. Ah, o Jason, primeiro Andrews, vermelho, o Andrews. Eu colocaria o Jason, agora não sei se eu colocaria ele como Ranger Dourado ou como Vermelho de Mighty Morph, mas Vermelho de Mighty Morph, né? É mais icônico, né, cara? Vermelho de Mighty Morph. Estou anotando aqui pra gente chegar no consenso. O Adam, eu colocaria ele como Zell Verde. Zell Verde. Eu acho ele como Zell Verde muito mais legal que como Mastodonte. Beleza. O Bridge, eu colocaria ele como... Ah, vai pra porra, velho. Que Bridge, cara. O Bridge é mó bacana, mano. O Bridge é foda. Ah, puta merda. Ele ia comer o quê? Ele quer fazer o quê? Ele ia comer torrada no episódio. Cara. 5 minutos do episódio, o Bridge comendo a porra de uma torrada. Porra, ia ser... Ia ter uma história melhor... Ia ter uma história melhor do que teve o episódio original. Como o quê? Vermelho, azul, verde, eu não sei o que essa porra é mais. Então, cara, qualquer coisa, o Bridge pode ser qualquer cor, cara. Ok, qualquer coisa, qualquer cor, beleza. Que mais? O Ethan, de Dino Trovão, porque eu gosto pra caralho do Ethan. Caralho, ele escolheu logo o Ethan, velho, caralho. Eu pensei no coisa. O Connor. Eu falei demais, vai pô, então deixa quieto. Tá bom. Não precisa citar o Connor, porque o Connor é foda. Beleza, tá bom, o Ethan... O Zig, de RPM. Boa. Que é o verde. O que seria RPM sem o Zig e o Dillon, né? Vamos lá. Jam, divisão boa. RPM, tá Dino Trovão. Não. Cala a boca, também. Não tem culpa se você me copiou. Não chora. Não chora. A Jam, porque eu acho a Jam foda pra caralho. A Dana, porque ela já era bonita, mas ela na Batalha Lendária, ela tá uma tiazinha cavalona. Beleza, manteve a Dana. A Kira, né, porque... Ótimo. Por último, temos um personagem de uma série que é uma merda, mas eu gosto do personagem, que é o Ryan de Lightspeed e o Resgate. O Titanium Ranger, o nosso exclusivo sábado. Exatamente por isso que eu escolhi ele, cara. Muito bem, então temos 3 mulheres e o resto tudo macho. É, quer dizer, né? Macho na série, o Ryan não é muito, não é a definição de macheza, né? Tu viu? Mas o Ryan fizeram uma sacanagem com o ator, convidaram e desconvidaram ele, cara. Ele teria verdade. Que ser o primeiro a estar ali, velho. Porra, a Saban criou o sexto Ranger pra não sair da tradição de ter o sexto. Porque o Sentai não tem o sexto. Então pra não sair da tradição de ter o sexto, a Saban criou e conseguiu inserir ele na história, perfeitamente. É um filme, né? É um filme, né, cara? Vamos lá, Vanessa. Eu coloquei o Andrews, a Cassie e o TJ. Calma aí, Andrews. O TJ como quem? Azul mesmo. Azul do espaço. Que mais? A Cassie, porque eu amo a Cassie. Também a Cassie como turbo rosa. Ou rosa do espaço? Rosa do espaço. Rosa do espaço, beleza. Manteve os dois. Eu vou deixar a Carone, porque eu gosto dela. Manteve a Carone. Colocar o Adam como Zio Verde. O Adam Zell Verde. Vocês acham que o Adam teve um papel melhor como Zell Verde que Marty Morph Preto? Eu acho que sim. Acho que sim. também, acho que é. Porque aí ele deixou de ser o Ranger substituto, né? É. Concordo. Não que ele não tenha personalidade na série, mas é porque você sempre olhava pra ele e falava assim, ah, ele é o substituto do Zack, então é meio isso. Ele tinha tanta personalidade quanto o Tommy, na minha humilde opinião. É nessa hora que eu me pergunto, por que colocaram ele como preto e não como vermelho, né? Concordo plenamente, não gosto do Rock, que ela tá chata. Calma que eu vou chegar você, calma. Porra, já começou, não gosto do Rock, aí vem os caras comentar. Ah, vocês são preconceituosos. Ah, que porra é essa, velho? Eles acreditam que os Rangers irão salvá-los. E como a gente vai fazer isso? Perdemos todos os Zords. Somos pouquíssimos contra eles e estamos sem armas. A Terra está numa situação desesperadora. Mas as pessoas acreditam em nós. O Gozi acredita em nós, os antigos Rangers também. Ou não teriam confiado em nós os seus poderes. E todos acreditam por uma razão. Porque amanhã de manhã, nós estaremos lá por eles. Não desistiremos e vamos lutar. E nós vamos vencer. Eu deixo o Tommy também, mas eu colocaria ele como branco. Branco, boa escolha. É mais cabível, né? E teoricamente o branco Kimberly... é mais cabível que o verde, né? Teoricamente. Sim. Deveria ser, né? A Kimberly, o Jason... Boas escolhas. Kimberly, o Jason como Zell ou como vermelho? Como vermelho. Vermelho. Manteria o Wes e colocaria o Eric. Eric? Puta que pariu, velho. Caralho, Eric. O Eric é o Vocês perguntaram pra mim, a escolha é minha? Caralho, Eric. Cara, tá certo, tem que achar o ator muito bom, cara, pra fazer isso. Olha. Bom, vamos lá, né? Vamos lá, Renan. Pra começar, vai. Eu botaria o Andros. Porra, João, sai daí, cara. O João é muito influenciador, cara. Vai. O Andros. De novo, dois, é? Não. Sei lá, vocês ouviram. O Andros vai pra uma equipe. A Tori. Tori, opa! O Jason. Como? Vermelho. Vermelho, o Mighty Morphin. O Billy. Olha, eu acho, sinceramente, o Billy é um bom personagem. Ele não é um bom Power Ranger, mas ele como ele personagem de apoio, ele é muito bom. O problema é que o companheiro olha pra ele e fala, ha, até parece. Eu botei o Billy por causa que, tipo, eu acho que ele foi muito discriminado quando botaram o Rock no lugar dele, que eu acho que o Rock não devia ter entrado, devia ter botado o Billy como Zeus e o Rock vai embora. Tá certo, tá aí o protesto do nosso Renan aí. É, botaria o Nick. Que? Vai embora daqui, não, dá kit da conversa, velho. Pelo amor de Deus, caralho, Nick. Pera aí, você tá falando do Power Ranger vermelho que tem 5 metros de nareba, é isso mesmo? Caralho, ele colocou o Nick, velho. Sério, na boa, toda hora que ele ia morfar, eu ficava assim, velho, o nariz não vai deixar o capacete caber, cara. Eu tenho até dúvida se não era ele que fazia o Kruger. Aquela manta dele era o lenço dele, vocês não entendiam, barato. Fazia o Kruger, moleque, e puxou o nariz dele cabe. Não, porque no Kruger eu entendo como o nariz cabe. O Tommy como branco. Beleza, acho que já virou anonimidade ele como branco. Jen, boa. O Dillon, porque eu acho que ele foi mais líder do que o vermelho, né? Ah, o Scott é uma bosta. É o Flipper mais direto que assim. Nossa, meu Deus do céu. Até a Doutora K é melhor como Ranger. Zig. A dupla perfeita. É o Rock. Não, o Rock não, Chris Cross. É o Justin. Não. É o Rock com aquela roupa de ninja mendigo que ele usa pra poder ninjar. Não. Eu vou botar o Dustin. Não o, o Justin. O Dustin. O mito brasileiro, cara. Sim, um mito. Sim. Um abraço pro meu amigo Glenn aí. Tá mandando um abraço, ele não vai ouvir essa merda, cara. Ele vai ouvir, eu vou mandar pra ele. Por que você odeia o cara, velho? Que é impossível! Rangers na minha lábia! Eu falei que ia vir te pegar. Devo ficar assustado? Vocês são tão patéticos que eu posso acabar com os dois mesmo sentado. Vamos ver se isso é verdade. Isso é pelo meu planeta! Ah! Deixa eu botar a minha escolha, tá bom? Por favor, não. Andrews, Jason, Zell, tá? Tommy. Tommy eu colocaria como branco também. Manteria o Wes, eu gosto muito do personagem que o Jason Fault fez. Colocaria o Dustin, tá? Colocaria a Tori, a Kira, e vamos ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, faltam 3. Dos escolhidos da Saban, eu deixaria o TJ e a Cassie, e colocaria o Connor, para finalizar o meu elenco lendário, tá? Embora... Coloquei aqui por último. Tem 10 já, não tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. O Connor. Pelo amor de Deus. Cala a boca, velho. Tu gosta do Cassie, velho? Pelo amor de Deus. Case, tá? É Case. Até Case. É, isso. Cara, eu tô tentando fazer o Edmar aprender o nome desse filho da puta. Tem uns 3 anos, 2, 3 podcasts. Ele não aprende. Ai. Ele nunca vai conseguir falar com você, ele vai sempre falar com o Sager. Então, cara, tu já pega. Eu acho que eu deixei um elenco diferente lá na minha matéria. Depois eu tenho que ver essa porra. Mas essa aí é o atual aí. É, tá? Eu também deixei diferente. Breno. Vamos lá. Primeiro, Jaden. Mentira, vamos lá. Você tá Andrews. De Deus? Andrews. O Adam, como Verde e Zell. Verde. A Kira. Kira. A Tori. Tori. O Dustin. Dustin. Dustin. Tempestade Ninja. Eu acho que a gente podia, quando for falar do Dustin, falar Valdo. É, eu acho. Valdo, tadinho. Valdo Brooks. O Jason, Zell. Quem? O Jason, Zell Gold. Jason, Zell. A Jen. A Jen. O Ryan. Ryan, boa. E pra tua felicidade, o Case. Puta merda, cara. O Edmar perdeu toda a graça dele depois que o Jason Smith escreveu uns episódios bosta. Bosta, episódios bosta. Meu Deus do céu, o cara conseguiu deixar o bagulho mais bagunçado, velho. Se prepara que ele vai entrar no chat também. Ah, nossa, não, faça isso não, deixa eu dar umas férias pro cara. É nessas horas que a gente vê que o Power Ranger passa pelo teste do sofá mesmo, né? Rápido, enquanto ele tá distraído! Shoulder! Super Mega Canhão! Bom, vamos ver, escolha de geral aqui foi o Andrews, foi o Jason. O Tommy Branco, né, o Tommy Branco, tirando o Breno que não colocou o Tommy. Na questão pessoal de RPM, o Zig e o Dylan foram citados, legal, que são os dois únicos bons. Do elenco atual, só o João deixou a Dana, né, a Vanessa deixou o Wes, o Andrews e o TJ. Dá uma média bacana. E, bom, a gente escolheu bastante elenco Disney aqui, o que a Saban não fez, né. A Saban não fez um monte de coisa. Nossos amiguinhos lá do Ranger Station Online também fizeram a escolha deles. Eu vou citar algumas aqui, o João também pode citar. O Feu, só tu ter esse nome Feu, eu já desconsidero, tá. Feu Santana, ele falou assim: Jason, David Frank em qualquer Power Ranger é melhor que todos. Tome no cu. O EDRBR. Você acha o Tommy, o senhor fodão pica das galáxias? Chupa o piro dele. Deixa eu citar um aqui. O que me chamou bastante atenção aqui foi o do Luiz. O Luiz, ele é o administrador ainda, dono, né? Da Power Ranger Brasil, né? E eu acabei de perder a porra do comentário dele. Posso ler esse do Luiz Carlos? Que isso foi emocionante pra mim. Cole foi um dos melhores líderes. E ele continua. E o excelente Ranger Vermelho. Misericórdia. Tá bom, aí ele colocaria, além do Cole, o Justin. Não é o Valdo, é o Justin. O Power Ranger pirralho. Luiz Carlos, com todo respeito. Aqui pra você, ó. Não, o Luiz Carlos, ele postou um comentário maior abaixo. É, eu não vou ler a escolha dele toda, mas olha, ele colocaria como sétimo membro o Merrick. Tu tá de brincadeira aí de mim, cara? Citei Merrick e Eric porque os dois são bem maneiros. Ele, o Merrick foi um sexto range bem legal, todo misterioso e tudo mais. Manda ele a puta que eu pariu. Alguém tá com a porra do tópico aberto? Eu. Fala, Leper. Primeiro, Tommy, que bosta. Jason, opa. Terceiro, Andrews. Quarto, Zane. Boa escolha, Zane. Léo. Bom. O Trent, aquele bosta. Nossa, velho. Trent, cara. Ah, a Vanessa gosta dele. Não pode eu falar gosto mal. Do Trent, gente. Nossa, desculpa. O Wes. Agora, olha a outra merda que ele bota aqui. O Hunter. Hunter? Nossa, nem lembrava que ele existia. Misericórdia. Cara, todo mundo de Ninja Storm, o cara me bota o Hunter. Cara, cara, vamos Inter. Falar sério. Ninja Storm, todo mundo só lembra da Tori e do Valdo, cara. Óbvio. Sempre. a Kimberly e ele finaliza com a Ashley. Boa escolha também. A Ashley é. Ô, tiazinha. Porque eu não gosto da Ashley. Ô, tiazinha ajeitada. Boa, Ashley, velho. Ashley. Tem um também aqui, a da Tatiane Carvalho. O Andrews, concordo. Boa escolha, garoto. A Ashley, concordo. Eu só discordo porque ela coloquei. Porque ela participou de duas das melhores temporadas. Ela escolheu a Ashley como? No espaço, né? Uh-huh. Aí depois foi o Justin Turbo. Para de ler aí. Tá bom. Aí põe assim, porque ele era destaque em Turbo, pois foi o primeiro e único até agora Ranger mais novo. E daí? Que se foda que ele é um Ranger criança. É um Ranger pirra. Pirraio. Ah, personagem era muito tem outras escolhas mais A Kendrix tá ok, né? Ok. O Dylan, concordo. O Zane é bacana pra caralho. A explicação dela é a melhor. É, não sei nem explicar direito por quê. Belezinha, você ganhou o prêmio de melhor comentário. Eu adoro essa coerência. O sétimo lugar, o Jason, beleza. A Tori, aqui a explicação pra ela. Eu acho que não tem alguém que não goste da Tori. Cara, ela é gostosa? É lógico. Kimberly, precisa mesmo falar o porquê? Precisa. Desculpa aí, Vanessa, você gosta da Kimberly, mas foda-se a Kimberly, velho. Ela é melhor Ranger Rosa. A melhor Ranger Rosa, uma porra. Melhor Ranger Rosa se tu não contar com a Jane, né? Exatamente. É. Não contar com a Jane, não contar com a Cassie. Era até chegar a Jane, né? Até a Carônia, melhor. Pois a Kimberly só foi legal porque ela deu um fora no Tommy. Quero aí ver. Ela pôs aqui, Kira, aí, luta bem e era essencial o dia no trovão, apesar de algumas pessoas digam que não. Cara, é a Kira, ela não precisa lutar. Ela é top. O poder dela é encantar as pessoas. A única nariguda é sexy que eu conheço. Não, porque eu acho a Alison Mack do Smallville nariguda e gata pra caramba. Porra. Acabou a lista dela? A lista dela, na verdade, acabou na Cassie Todias. Bom, vamos lá. Aqui do Luiz, administrador da Power Rangers Brasil, ele colocou aí a Cat. A Cat, ele não escolheu aqui. Ele só colocou as temporadas que ela participou. Uma das Rangers que mais gosto, por ser uma das mais bondosas, altruísta, durante sessões, mostrou se preocupar com todos, uma Ranger lendária que não teve o devido reconhecimento. Seria legal ver o que ela se tornou, uma filântropa, bailarina, uma professora, mãe ou esposa do Tommy, ou tudo isso ao mesmo tempo. Caralho, velho. Porra, a gente podia montar uma novela com isso, cara, né? Eu já falei, a gente tem que fazer um dia um podcast só sobre a história do Tommy, que vai ser uma novela mexicana do caralho. E o podcast After the Power. Depois do poder. After the putaria, né? Porque a vida do Tommy, né, cara? O negócio do Tommy rolou um chifre porque a Reina aparece do nada, gente. Cara, o Tommy já passou peru em todo mundo e ele sempre termina como corno, né, cara? Ele queria pegar a Elsa, perdeu pro bicho que era um lagartão, velho. O Tommy é muito derrotado, cara. Para o Tommy. Esse que perdeu muita coisa também, não, né? Com a Elsa, pelo amor de Deus. A Elsa, pelo amor de Deus. Ah, velho, quem cara? Pegou a Haley e a Elsa é brinde, velho. olha aqui, ninguém citou esse. O Trey, de Zell. Seria bacana ele retornar como rei de Trifólia. Visitava planetas e precisava de sua ajuda. Então, uma nova batalha é uma ótima oportunidade. De quê? De apanhar que nem ele apanhou na última pressão dele. Já apanhou, né? Porra, só apanhou o cara, velho. Meu Deus do céu. Olha a escolha do Luiz. Eu morri de rir. Mac de Ultra Veloz. Meu Deus. O Mac. Agora que a gente muda de comentário, só pra saber. Daria uma segunda chance. É um ex-android com super força. Em uma batalha seria bacana. Foi o Ranger que conheceu o mundo, poderia voltar mais experiente. Não. Todo dia tem uma merda. Taylor, de Força Animal, a capitã da Força Aérea, primeira líder amarela, colocava todas as crianças com o pé no chão. Olha, eu vi um vídeo de uma série que ela fez com o Tommy, que eu aposto. Ah, opa, da MTV Undressed. Sei lá o nome dessa porra. Eu sei que ela fez com o Tommy, que ali eu falei, porra, eu vou começar a ver essa mulher com outros olhos. Por aí, MTV Undressed, com Jason David Frank, e vocês vão ver a Taylor em ação aí. É a maior putaria. Ela é militar, dedicada no combate, uma boa Ranger. Cara, porra, Luiz, é foda. De Força Animal, ela que sai dali, né? Com algum mérito, vai. Será que tem algum? Força Animal tem algum? Não, mérito. A Alicia sai mais, ela anda de shortinho. É. O Eric do Força do Tempo, o mimizento. Tira um certo rancor por ser pobre, aquela história do desejo de vencer e ser melhor do que qualquer um. É o sexto Ranger que faz parte da equipe oficial, era líder da sua própria equipe. O que parecia pura sorte de alguém ranzinzas, mostrou ser merecedor do poder e alguém que aprendeu a ser Ranger. Adoraria ver ele e a Taylor novamente. Ô Luiz, é pra escolher o elenco lendário, cara, não o elenco de novela, velho. Oh, é isso que eu tava vendo. é pra escolher quem ia ver na Guerra Lendária ou não, é casal. O Maria do Bairro Power Rangers? Ele fez casal, cara. Ele fez casal. É, mas é zoeira, tá? A gente tá comentando a zoeira. Bom, Eric, eu não escolheria de nenhuma forma, cara. Jason, o primeiro líder, um dos mais legais, na minha opinião, um instrutor de equipe, ajudou alguns Rangers a combinar suas habilidades no combate, um amigo de todos. E o irmão mais velho da líder. O irmão mais velho da líder. Entendi. Ah, não, meu Deus, eu fico tão feliz quando é a pessoa embasada, né, que escreve bêbado. A líder era o Tommy. Ó, eu vou deixar isso pra perguntar por isso pessoalmente, tá? Mas eu não entendi. Kendrick, só você se escolhe a cara. O Jason também, a gente fica trolando que o Tommy foi corneado, mas o Jason também ficou na friendzone daquela merda, daquela série inteira, né, cara? Ele só foi pegar a Kimberly quando a Kimberly foi embora. O Jason é um cara só ligado em arte marcial, pá, tá ligado. É, o Enzel teve a Amy lá. É, verdade. Kendrick, uma jovem cientista que se mostrou ser uma Ranger, que mostrou que ser Ranger tem consequências, por mais que sua morte me assustou inicialmente como criança. Isso mostra o sacrifício de todos os Power Rangers merece me retornar. Ah, quer dizer então que morrer, todo mundo tem que morrer, aí é sacrifício. Eu não mato, tá, o Jaden não, porque vai que ele volta. É foda, né? O Jaden tem que morrer então, né? Fazer um sacrifício mesmo. Connor, preciso nem falar, né? Tira essa lista daí, tira. E uma tempo, eu pude ver o amadurecimento de um personagem. Foi líder e teve que colocar certas coisas em prioridade. Aprendeu que o mundo não é ele. Seria interessante ver como um famoso jogador de futebol que ainda é Ranger. Cara, ele não foi, ele terminou como jogador de futebol, ele terminou como treinador, cara. Em SPD fala que ele foi um puto jogador de futebol. É, mas no futuro ele terminou como treinador. Não, mas de todo caso não tem como mostrar ele como famoso jogador de futebol e ainda é Ranger, porque ele perdeu os poderes. Quem sabe se ele voltar em Dino Charge? É, tá tudo a ponta, hein? É. Aí ele vai ser o quê? Jogador do Manchester United ou dos brancos, que nem o Oliver de Tsubasa? Aqui ele coloca três juntos. Jen, Alex ou Sky. Batalhas que põem em risco o futuro. Seria legal ver algum comandante do futuro para ajudar os heróis do passado. Esse bagulho de mexer com o futuro é um bagulho que não deu certo em Power Rangers. É maior só merda, cara. Sua história. Tem ó, ele coloca... hoje pensa que a Z é filha do Danny, de Força Animal. E que o Wes é o pai do Sky. Exatamente. Por favor, pessoas, parem de perguntar. Ah... Será que o Wes é pai do Sky? Não, filho da puta! Assista a desgraça do episódio e veja que não é o mesmo ator, seu filho de uma égua desgraçado. Porra, toda vez tem um filho da puta que pergunta isso, velho. Dá raiva mesmo. Demônio. Ó, vamos lá. Terminando. Dustin, do Tempestade Ninja. Já falei que tem que chamar de Valdo. Ele disse que gosta do Ken, mas o Valdo precisa de mais amadurecimento. E seria interessante ele com a Mara e mostrar a evolução dos dois. Olha, eu tô falando que ele juntou casal, velho. Na verdade, a Mara quer pegar o Ken junto com aquela outra prima dela. Cara, você vê naquele encontro com o Dino Trovão ali, as duas, tendo aquela encostadinha no Ken e conversando, tava falando assim, vamos ali num quarto fazer um bagulho a três, mano. Aquele Ken também deve ser meio viado, né? Porque se fosse comigo, já é. Nossa, hein? Valeu, seu fodão. Caralho, hein? O Breno, hein? Meu Deus do céu, hein? Porra, que o cara que esteja com você. É, o que rola no inbox daquela página. O negócio é comer cu e buceta. Ó. Ele coloca o Jaden, eu não deveria ter lido essa lista. Foi o líder que os samurais confiaram. Carregou o peso de não ser o verdadeiro Ranger Samurai e de mentir para todas as pessoas que confiava. Jaden é um jovem que merece retorno, na minha opinião. Parabéns. Isso é tolada, cara. Isso, ele tolou, cara, na boa. Putz, parabéns, cara. Caralho, defendeu o Jaden, cara. Rangers, vocês serão destruídos com seu amado planeta. Mostrem aos humanos o preço da resistência! Não! Povo da Terra! Seus Power Rangers foram destruídos! Vocês terão uma última noite para saborear o desespero! Olha como o outro me escreve, Lucas Oliveira. Vamos todos concordar. Vê algum dos Rangers... Ai, caralho, pera aí, pegar o óculos que tá zoado aqui. Vamos todos concordar. Vê algum dos Rangers, no caso, o azul de Power Rangers no espaço, e não vê o Andrews. Que? É Andrews, não é Andrews, não, é Andrew. Sabe? Ele pegou o nome do... Não sei se o nome tá certo, mas foda-se. Por favor, conjugue o verbo, velho. Conjugue o verbo, filho da puta. Aqui, ó. Vamos todos concordar. Ver, não é ver, né? Todos que é porra da conjugação, conjugação de cu é rolo. Né? Meu Deus do céu. Calma, deixa eu terminar. Ver todos esses e não ver os outros, apenas dublês, é meio que deixar uma parte de mim faltando. Caralho, como assim, velho? Sem falar que o... Sem falar que o Tommy tá de Ranger Verde e aparece o Blanco, que é a mesma pessoa atrás. Na moral, Lucas Oliveira, na moral, você bebeu o Sengai ou foi Guaraná Jesus vencido? Porque eu teria, na mesma frase, com vírgula e letra maiúscula, eu teria investido, vírgula, dado um certo tempo para juntar um bom dinheiro e fazer uma grande produção. Não com todos, mas uma coisa bem organizada. Pra você ver eles e apenas dublês atrás é angustiante. Angustiante essa porra desse teu português, moleque. Agora imagine o organizado dele com esse texto. Puta que pariu. Ele ia botar o nome de Rosa. Ah, acho que tá bom, né? Acho que tá bom. Bom, galera, com essa leitura dos comentários de vocês, infelizmente não deu pra ler todos, foram muitos votos, muitas opiniões, nós aqui tentamos destacar as mais bacanas, mesmo que não faça parte da nossa escolha. Queria agradecer a todo mundo que curtiu os podcasts anteriores, né, e tem dado uma força pra gente aí no projeto. Queria agradecer aqui os participantes, a Vanessa. Queria agradecer ao Renan, que é nosso fixo agora, mas ele quase não deu pra participar hoje. Até porque ele caiu. Ele caiu. Bacana. Bacana. Valeu, Renan. Obrigado, hein? Houve a gravação. O que aconteceu é que quando ele falou Nick, aí cortaram a internet. O Nick respirou fundo, a internet ele caiu. Ai, caramba. Eu queria agradecer ao Breno, o administrador da Força da Zoeira, né? Ele participou aí com a gente. Eu tava convidando o Breno há muito tempo, tava tentando encaixar uma data. Ele tava tentando comprar o equipamento, um computador melhor. E, enfim, deu certo. Quer falar alguma coisa, Breno? Bom, queria agradecer o convite e sempre que precisar é só chamar. Queria convidar a galera aí a estar curtindo a Power Ranger Força da Zoeira, né? E a Power Ranger Brasil também, que eu faço parte, sou administrador das duas e qualquer coisa tamo aí. Beleza. Ele é o Andrews, tá? Lá na Força da Zoeira, tá bom? Só pra lembrar vocês, tá? Que vocês gostam muito dele. Abraço lá pro menino lá, do blog lá, pra ele continuar postando no blog lá contra a gente, que fale da gente. Ah, sim, mas... você que fez um blog contra o Andrews, continua com o blog, tá? A gente tá acompanhando lá. Deixa de postar suas aventuras lá. Deixa eu mandar um salve pro nosso amigo Vitor Hugo, da FRUB. Ah, todo mundo é homofóbico, né? É. Todo mundo é homofóbico. Olha, vamos deixar uma coisa bem clara pra esse retardado. Homofobia é quando alguém tem ojeriza de homossexual. Entendeu? Ojeriza, nojo, raiva, ao ponto de querer espancar ou matar, tá bom? Quando a pessoa não gosta, é opinião, desde que não ofenda o outro, ok? O negócio perde a razão quando o primeiro xinga, né? O negócio foi que o Alexandre Tavares, ele postou uma foto do beijo gay do episódio 34 de Tokyo Ghoul. 32, uma coisa assim. Demoraram um mês pra perceber que o episódio teve um beijo gay. Eu até tinha falado pro Breno, meu Deus do céu, cara, o que que tão bagunçando o Tokyo Ghoul? Peraí, isso gente, não bagunçou o Tokyo Ghoul. Tokyo Ghoul bagunçou a partir do momento que tem um robô com piroca. Beijo gay não chega nem a contar como nada, cara, é só mais uma coisa. E outro episódio foi chato, velho. Foi muito chato, como a maioria dos episódios do Tokyo Ghoul tá sendo, cara. Eu queria agradecer ao João, que ele me aguenta, me atura, eu encho o saco, eu grito, quando as coisas não dão certo, eu reclamo mesmo, e tá sempre editando podcast. O melhor foi minha noiva chegando assim, nossa, mas o menino tá puto com você, hein? Não, ele tá puto com você. Eu falei, não, mas ele sempre tá puto com tudo, isso é normal. Agradecer ao João, né, ter dado espaço aí com a gente, ter marcado a gravação. A gente adiou pra caralho essa gravação, pra ver se esse episódio saía. O episódio, nesse exato momento, ainda não foi liberado, nem sei se passou lá, eu tô acompanhando aqui no Twitter, nem sei se passou, mas se tiver alguma coisa a mais do episódio, com certeza a gente vai gravar um adicional aí do podcast, né, João? Exatamente, dependendo do que for, né, porque se for só um negócio assim, eles bateram um papo falando, e aí, virou Ranger como? A gente já fala, foda-se, mas se for um negócio importante, beleza, a gente fala, se não, foda-se. Exatamente, eu queria agradecer a participação de todos vocês, eu sei o quanto é difícil, mesmo que nós tenhamos um grupo de quase 2.000 pessoas em outro grupo da Força da Zoeira de 2.200 pessoas, eu sei o quanto é difícil arrumar gente pra gravar segunda-feira à noite, tá, embora a gente peça, eu sei o quanto é difícil, muitos estão dormindo cedo pra ir pra escola, outros estão Outros não podem falar porque os pais estão dormindo. Eu, por exemplo, chego do trabalho cansado, mas eu tenho ainda um pique pra gravar. Queria agradecer cada um de vocês que escutam o nosso podcast, que comentam nas matérias, comentam na Força das Veiras e comentam nos grupos. Pode ter certeza que a gente lê tudo, a gente conversa sobre tudo, a gente debate sobre tudo, tá bom? E, enfim, é isso. Tá, mais um podcast se encerra e espero que vocês tenham gostado. E por favor, deixem os comentários lá no blog. Quando vocês forem escutar o podcast, pode deixar os comentários que com certeza numa futura edição a gente vai ler eles. Um abraço e até mais. Não tem nem como agradecer. Nós é que agradecemos. A Terra está a salvo de novo. Foi uma honra lutar ao lado de vocês. Bom, é hora de irmos. Mas sempre estaremos com vocês. Obrigado. E essa é a hora da gente comentar os comentários que vocês deixaram nos nossos podcasts lá no blog. Eu queria começar, a gente teve uma boa seleção de comentários aqui, inclusive um cara que é mais fã da gente do que a nossa própria mãe, que ele comentou bastante lá. Eu quero ler o primeiro aqui, que é o do Anderson Luiz. Anderson Luiz deixou um comentário assim: antes tarde do que nunca, passo por aqui para comentar. Hehehe. Aqui pra mim, a gente fez um podcast sobre melhores vilões de Power Rangers, tá? Todos os vilões de Power Rangers, foi um podcast bem grande. Teve 1h40, se não me engano. Então foi uma coisa bem grande mesmo, que a gente englobou todas as 21 temporadas de Power Rangers. Ele fala assim, sobre os vilões: acho que pra mim a mais marcante foi a Rita mesmo. Até porque não assisti todas as temporadas e nenhuma me marcou tanto quanto a primeira. Isso é um fã sincero de Power Rangers. Não é que nem aquela galera que chega e fala: assisti todos. Aí fica lá na força da zoeira: que episódio é esse? Que personagem é esse? Você responde assim: é o episódio da sua mãe. Porque não tem nexo, cara. O cara fala que entende do bagulho. Quando você pergunta do negócio, o cara não sabe. É que nem filha da puta que fala que é fã do Batman porque viu o filme do Nolan. Nossa. Existe. Só terminando. Bom trabalho, galera. E continue em frente. Só cuidado nos cortes pra não ficar muito no seco e no silêncio depois do corte. Essa merda aconteceu no podcast. Desculpa. Passado. Dá um desconto pra gente, que o podcast foi grande, vai. Acho que deveria aumentar mais a trilha nesses momentos, pois acho que a intenção é usar a trilha como quebra de bloco. Já tentei fazer isso também no meu podcast, não ficou bom. Pô, da próxima vez você fala aí do seu podcast, deixa aí nos comentários, cara. É o 3x1, mas podcast, próximas... é o 3x1, é mó bacana. Mas nas próximas edições a coisa já vai melhorando. Abraço, a próxima hora de mofar, chama eu. Você tá convidado, cara. Luiz Félix. Ele falou que gostei bastante, com o tempo vocês estão ficando melhor e eu estou gostando. A edição melhorou bastante. Parabéns para toda a equipe. Obrigado. Valeu, Luiz. Agradecimento em dinheiro, pizza, cerveja. Doação do PayPal Bitcoin. Também. A gente aceita tudo, meu querido. Até com o Juquinha a gente olha aceita. Só. Ai, caramba do céu. Só pra lembrar, a gente tá gravando segunda-feira, 00h11, e a edição estendida do episódio final do Super Mega Force tá passando agora. Lê aí do Felipe dos Santos, Breno. Ouvindo esse programa, percebi que, ao menos pra mim, conta muito para o carisma do vilão o fato dele ser original da série americana. Isso é verdade. É muito difícil sentir carisma em um personagem que só tem de diferente do Sentai, a dublagem feita. É por isso, por exemplo, que todo o Império das Máquinas não fede nem cheira. E se acentuando pelo fato de que isso foi no meio da época em que se tínhamos ótimos vilões do próprio Zed, de Vatox e Astronema. Ótimos vilões próprios, né? Que eram vilões americanos, que eram Lord Zed, de Vatox e Astronema. Concordo com o Luiz que a caracterização dos vilões antigamente era muito melhor do que até da própria época Disney e da própria Nova Saban. Era muito melhor, porque era muito mais original. Os caras tinham muito mais criatividade e liberdade para criar. Pode continuar. Aproveitando essa deixa, esse vilão novo aí de Dino Charge, me pareceu, a aparência dele me pareceu até bom. Me pareceu para quem gosta de videogame, conhece o jogo chamado Killer Instinct. Ele parece um personagem desse jogo. Ele me lembrou bem a animação do Sledge. A animação dele me lembrou um pouco o Killer Instinct. Ele me lembrou do Duende Verde, do primeiro Homem-Aranha. Não sei como, mas me lembrou. Claro que existem exceções e determinados vilões reaproveitados. Conseguem ser interessantes. Cita Repulsa, que não nos deixa mentir, mas eu sou favorável da ideia de que toda a série deveria ter um vilão principal feito por Power Rangers, para Power Rangers. Pode até reutilizar a ideia do Sentai, mas que coloque um toque próprio ali. Caso que, infelizmente, não vejo na saga atual fazendo. Caso que ele não veja na saga atual fazendo. Afinal de contas, é mais barato reutilizar o máximo possível. A reciclagem tá em alta. Eu espero que essa porra termine. A reciclagem eu tá acho chata. Que também não é só pelo fator monetário. É simplesmente falta de imaginação dos caras. Porque quando você vai podando tanto, não pode isso, não pode isso, tem que deixar mais próximo do Sentai. Não pode aquilo, não pode aquilo. O cara vai falar assim: vou criar um vilão legal pra quê? Não vai poder ser utilizado direito? Então. É que limita muito. Exatamente esse direcionamento excessivo limita a criatividade dos caras. Então, eu até entendo que tem, obviamente, a ver com o fator monetário, que fica mais fácil você usar mais cenas japonesas, mais fácil e mais barato, mas eu acho também que tem a ver com esse direcionamento que limita muito a criatividade dos escritores e tal. Aí ele termina aqui, só pra finalizar, ele tá dando... Pode falar. Ele tá dando uma sugestão de assuntos pros próximos casts. De que é que a gente fale aí dos personagens comédias, né, dos cômicos. Bem legal, porque toda a série tem um personagem ali que se destaca. Bem legal, bacana. É bom. João? Tá assim, Caio, queria saber por que diabos o ADM da página Power Ranger Força da Zoeira me bloqueou no grupo e na página do Facebook. Se quiser uma suposta causa, eu vou dar uma. Eu disse que a Batalha Lendária foi uma merda. Daí o Andros começou a dizer que eu não sei o que... Caralho, que filho da puta. Começou a dizer que não sei o que e que tinha cenas bônus, mesmo assim eu disse. Por o episódio que pode marcar a história de Power Rangers na mão da Saban de hoje, responsável pelo Samurai Mega Force, é burrice. E disse que eles iam acabar fazendo merda. Aí me bloquearam na página. Depois fui reclamar no grupo, me bloquearam lá também. Queria ajuda, já que vocês são amigos mais próximos dos ADMs. Caio, vai tomar no teu cu. O blog não manda em porra nenhuma da Força da Zoeira. Porra nenhuma. E eu queria abrir espaço pro Breno mandar esse filho da puta que não sabe respeitar o lugar do comentário. Mensagem pra esse asno. Porque, na boa, é a mesma coisa de eu ter um problema. Por exemplo, o Jovem Nerd bloqueia o meu IP e eu ir reclamar com o Ig. É a mesma coisa. Você pode dar uma resposta, explicar por que motivo você bloqueou essa mula? Ô Caio, eu te bloqueei porque eu quis. Tu tava enchendo a porra do saco, tu é daqueles caras que só aparece pra criticar, nada presta. Tá cheio de gente assim na Força da Zoeira e quando aparece eu... do ban mesmo. Agora eu queria te pedir uma coisa. Entra no Ranger Stage que eu quero te banir de lá também. E outra, a sigla de Power Ranger é PR, não é PW, seu burro do caralho. Excelente. Pega essa sigla, velho, PW. Porra, é Power Ranger, o cara bota PW. Ó, Caio, se você se sentir ofendido, foda-se. na moral, foda. A intenção foi essa mesmo, te ofender, porque você... Cara, você não sabe nem qual é a sigla de Power Ranger e tá reclamando por que você foi banido. E aí você ainda reclamou no lugar errado, velho. Nem no Procon você sabe isso, a mula. Vai ser zoado eternamente. Não, não vai ser zoado eternamente, porque eu não quero comentário desse cara mais, cara. Na moral. Vai, João. Bom, agora que eu falei desse Asno, vamos falar de uma pessoa que sempre comenta aqui, que eu sempre acho bacana, que é o Sr. Diego Miyabi-sama, que geralmente ele deixa um TCC, basicamente. Ele fala assim, só complementando, o filme foi feito na época da segunda temporada, e a temporada Ninja é a terceira, fazendo aquele filme ser fora da cronologia. Mas de fato, foi no filme que citaram os poderes ninjas primeiro. A vilã Scorpina não morreu, ela simplesmente desapareceu, se tornando um dos furos, acho que o primeiro da Saban. A última participação dela, ela vem com um plano, dá errado e foge, e nunca mais é citado. Ela deve ter morrido na onda Z, né? Sei lá, com a cabeça e... Não sei. Até uma boa de strip, eu não sei. Ai, cara. A gente fez um podcast de aonde foi parar, né, cara? O que aconteceu? É. O que aconteceu? Ah, cara, Lord Zed é supremo. Ele era tão mal que eu... Achei eu tô chamando o Lindis pra lá. Foi ser mal. Eu ia pra cara dele e comecei a rir, velho. Continuando aqui. O Lord Zed é supremo. Ele é tão mal que os pais reclamaram e tiveram que deixar ele mais caretão e aproveitaram e trouxeram a Rita Repulsa de volta. Se fosse bem aproveitado ou aceitado como era de início, ia ser muito fodão. Mas os americanos ficaram de mimimi e a Rita Repulsa, cara, Machiko Soga, eu tenho que falar dela, primeira temporada. Concorda, Machiko Soga é foda, cara. Tem muito o que falar, né? Ela é uma puta atriz. Era, né? Porque morreu. Power Rangers no Espaço é a melhor temporada da Era Zordon. Astronema, aquela gostosa. Olha, Força Animal não é ruim. É sim. As piores temporadas são sim. Força Mística. Força Mística é ruim, mas Força Animal também. Porra. Quer comparar? Aí, Ninja Storm não chega a ser ruim, ela é só fraca. Jungle Fury é fraco também, não chega a ser ruim. Engraçado que as temporadas que seriam as finais são as melhores, VG Space e RPM. Ligaram foda-se pra se fazer, se saiu melhor do que as outras que foram feitas para serem boas. É o que eu falei, cara. Quando os caras dão liberdade, saem séries muito boas. Por que eles não dão liberdade? Operação Ultra Veloz, eu curti por ter vários núcleos de vilões. Mas a série é uma bosta. E essa é uma série ruim pra caralho. Samurai, melhor esquecer. Eu não acho Samurai tão ruim, tô falando de verdade. É chato, dá sono. Sim, mas Samurai, é o que eu falo. Samurai não é tão não ruim, cara. O problema é que não faz sentido. Samurai perto de Overdrive é uma obra de arte. É verdade. Porra, Cavaleiro do Futuro perto de Overdrive é a melhor coisa do mundo, porra. Se bem que Cavaleiro do Futuro era bacana pra caralho. Eu fui longe agora, puta que pariu. E Mega Force, Super Mega Force, tá legalzinho assim, seus cuzões. Teu cu, teu arrombado. Mega Force é uma bosta. Tá muito bom, Mega Force, muito. Vai te fuder, minha opção. Vai te fuder, rapaz. Tanto que nem vi a Guerra Lendária, vou acompanhar igual os americanos. Ah, cara. Tá bom, agora você já deve ter visto a guerra, fala que é boa, filha da puta. Foi o Diego que tava fazendo maratona de PR e o Edmund... Isso, ele viu 800 episódios uma vez só lá. Tanto que... E sobre a atriz por gente que esse tem, que conversa comigo, ela só fala comigo, é minha amante. Não estraga meu sonho de fã. Cara, ele tem um cartaz dela grudado na parede, cara, certeza, velho. Quem será que é? É a Dana. Ele disse que tem uma tretinha aí com a Dana. Aí. É, tem a tretinha, a Dana é o nome da mão direita dele. A esquerda chama Ellison. Misericórdia. E também reza para a atriz da Kira me responder. Reza. Aham. Uhum. Tem outro nome, tá? Ela mal responde a Saba, imagina. Olha aqui, ó. Aí ele começa a ruê. Vou comer ela ainda. Esse foi melhor. Deixa eu pegar meu cardenal, pera aí. Porra, cara, pode pegar, velho. Mas tipo assim, muda o nome de uma das suas mãos pra Kira e vai fundo, velho. Sobre o Dino Charger, será feita pelo cara de um Space e boa parte de RPM. Então sejam pessimistas. Ninguém falou mal de Dino Charger. Não, ninguém falou, não. Até eu que acho que um vídeo saiu só agora. Eu acho que a série vai ser bacana. Compare com... Não, mudou de diretor, né, cara? Pelo amor de Deus. Eu acho que a série vai ser boa. Eu tô doido pra ver aquela Ninja Rosa, cara, em ação. Eu acho que vai ser muito legal. Compare com o Wonder com RPM. Não vou fazer isso. Wonder tem duas coisas boas. As músicas, e nem se, não são lá essas coisas. E a Go Wing lá, Silver lá. Agora a música de Go Wonder, eu lembro um Calypso. Não, a abertura. Os temas dos robôs são bacanas. Até pra botar aí na edição, lembro um Calypso mesmo, aquela porra. Pô, vou terminar o podcast com Calypso. Homenagem ao Breno. Homenagem ao Breno. Não. Até a próxima, mas só me responda uma coisa. É normal uma atriz de porn conversar sobre sexo em privado com um fã? Ou se isso Nossa. For verdade, o que não é, só na sua cabeça de psicopata, você tá conversando com um fake e provavelmente é um velho gordo. Eu pedi prints até agora, não veio print, o negócio é um mês atrás, não veio porra nenhuma. É porque nenhuma. O velho gordo não quis deixar ele printar. Vai ver, ele começa aquela fake lá do Ceará Hanna que adiciona todo mundo. Tem mais esse porra, não tem? Encheu a página do Ceará. É demais, responder ele, aí ele vai. Algumas réplicas. Scorpino fugiu. Só se ele teve ataque cardíaco e morreu. E mesmo assim não foi mostrado. Sobre eu não lembrar o nome da atriz, cara, eu não sei nem o nome do personagem de Mega Força. Oh, que série boa, hein? Aí depois aqui, né, que o cara fez um bom trabalho no espaço e vai ser bacana. E ele tá prometendo que vai mostrar um print. É, um mês atrás, né? É pra você ver, né, como é que a gente pode esperar da pessoa. Ele tá demorando assim, ele deve estar editando esse print no Photoshop, então é uma maravilha. Diego, você é um troll, tá? Chato, aí, mas... Gleison Rodrigues. Ótimo cast, que vocês continuem com esse trabalho. Eu exulto muito podcast, mas vocês são o único a ter um pod mais. Sou o único a ter um pod exclusivo de Power Rangers. Gostaria de seguir que os próximos cast... Não tem vírgula, morreu a vírgula. Vocês poderiam fazer um cast das meninas de Power Rangers, as lindas e talentosas heroínas do mundo Power. Bom trabalho, continue assim. Caralho! Agora vocês entenderam porque eu escrotei na outra leitura de comentários? Porra, aí dava pra narrar um jogo no rádio. Dá pra narrar corrida de cavalo com esse filho da puta, né, velho? Tirando esses erros todos... Valeu pelo comentário. Tá anotada a sua sugestão, podcast só de mulheres. Eu concordo plenamente. Mas nada supera a resposta do Diego. O Diego vai. E sobre os gatos? Aí eu prontamente respondo. Pra falar dos caras, a gente chama, Diego. Vou ficar tranquilo. Bom, é só, né? Comentários é só, né? Continuem comentando. Saibam que a gente vai zoar se vocês escreverem errado, isso é óbvio. Mas continue comentando, dando opinião, xinga a gente mesmo, desce o cacete lá na gente. Ó, e outra coisa, página é página, blog é blog. Grupo é grupo. Grupo é grupo, podcast é podcast. Saibam separar as coisas, tá bom? E até a próxima. Falou! Falou!